AM de Serrinha, empresa do grupo Lomes e Rádio Difusão, Serrinha, Bahia. Alô Brasil, no ar, Despertar Regional, o melhor da música regional e o seu programa de abertura para mais um dia de comunicação. E com vocês, Ribeirinho, o poeta do povo. Comadres, muito bom dia, estamos chegando 6 horas pontualmente para o nosso programa alegre, é o Despertar Regional. Vamos despertando aí, vamos acordando, levantando para trabalhar. Quem acorda cedo trabalha mais, tem mais saúde, não é? O dia fica bem maior para a gente trabalhar mais, não é? Muito bom. E o garoto Celso Oliveira já tem a seleção musical em mãos. Nós estamos já agradecendo aos nossos amigos lavradores, o homem do campo, a moça fazendeira, ao pessoal também de ônibus. Meus amigos de todas as empresas da Bahia, passageiros, cobradores, motoristas, carteiros de todo o Nordeste, meus amigos feirantes, a professores, um abraço às empregadas domésticas dessa lei, pois é, também acorda cedo para não perder o nosso programa. Um abraço para o vigilante, o guarda noturno, o panificador, enfim, a todos que acordam à madrugada para ouvir o som bonito da sua regional. Daqui até às 8 estaremos juntos com o Despertar Regional. Das 8 até às 9, o garoto Celso Oliveira com o seu Toca Tudo Regional. Das 9 às 12, né? Das 8 às 12, portanto. Pois é, às 12 tem o Jornal do Povo, hoje com muitas novidades. Às 2 da tarde tem o José Ribeiro com Boa Tarde Cidade. Às 16h30, o Forró da Regional, mais esperto do Nordeste. Às 18 horas, a Hora do Ângelo com o Padre Manuel ou o Padre Nicásio. Às 18h30, tem o programa da Igreja Batista de Serrinha. E às 19 horas, a Voz do Brasil segue a programação vitoriosa da sua regional, a melhor da Bahia. E vamos começando logo. Já são 6 horas e 1 minuto. O trio Parada Dura para os motoristas de todo o Brasil. Alô, motorista, bom dia. E depois vem Dominguinhos e o Dio Sem Ravão. 6 e 1.